Santo Deus. Só Tu és Deus. Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor. Oh Deus, pois Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso eu posso suportar. Eu sigo em frente nessa estrada eterna, com cicatrizes tão profundas quanto as que um arado deixa na terra. Muita pressão está sobre minhas pernas, com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela. Quantas vezes parei porque cansei, quantas vezes chorei porque tive medo, quantas vezes pensei, quantas vezes, meu bom Senhor, só Tu sabe quantas vezes. Meus ombros sangram por causa das feridas que neles se abriram. Esse é o preço por carregar o peso do concílio. Mas eu não desisto, não vou largar no chão a arca da aliança, pois a marca da promessa está sobre minha testa. Meus pés inchados doem de tanto caminhar, mas vou continuar, pois tenho lutas pra travar. Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar as dores do mundo. Já posso suportar as guerras e aflições. Já posso suportar pela força que em mim está. Já posso suportar. Já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. No final de tudo eu vou poder dizer que lutei um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e de terminar minha batalha em pé. Um dia desses que eu não sei ao certo qual é, isso acontecerá. Até lá não deixarei de acreditar que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sendo assim, enfrento tudo, tornou-se limpo o imundo, excluído agora é aceitável. Fortaleceu-se o frágil, imaginável. É o que ainda se reserva pros que creem. Maravilhas e vitórias dignas de um rei. Então buscarei quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei. Pois sem intermédio é que as obtive, mesmo nos dias de crise, dias infelizes. Trarei o recordo que meu Deus vive, não está morto. Seu espírito habita meu corpo, eu estou nele e ele em mim, por isso eu canto. As dores do mundo já posso suportar, as guerras e aflições já posso suportar, pela força que em mim está. Sou a casa que eles escolheram para morar. Por causa disso, já posso suportar. Eu sei que as aflições e tribulações que passo aqui posso suportar as guerras e aflições. Já posso suportar pela força que em mim está. Já posso suportar todas elas, Deus. Já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. Já posso suportar. Já posso suportar. Eu posso. Essa é uma canção dedicada a todos que trazem em suas mentes e em seus corpos dores sobre-humanas. Pessoas que ficaram paraplégicas em acidentes, pessoas que perderam filhos prematuramente, pessoas que cumprem penas longas e até mesmo injustas. Essa é uma canção para todos que estão em guerra. Guerra contra doenças, guerra contra a falta de emprego, guerra com a falta de paz na sua casa, guerras internas, conflitos existenciais. Mas Deus é mais. Creia, em 1 São João, capítulo 4, verso 4, está escrito: que maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Então creia que por causa desse Espírito você pode suportar. O Espírito que um dia esteve encarnado entre nós na pessoa de Jesus Cristo e foi levado até uma cruz e moído em um madeiro. Sangrou. Chorou por você. Eu, você, nós somos as criaturas pelas quais Jesus chorou. As criaturas pelas quais Jesus chorou. E por causa dele e do seu sangue numa cruz é que nós podemos suportar as dores, as guerras e as aflições. Então a ele cantemos, a ele agradecemos. Vamos todos dizer que as dores do mundo já posso suportar. As guerras e aflições já posso suportar pela força que em mim está. Já posso suportar. Já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar.